Saga Soul Rider. Vou recitar uma poesia de Tamara Tunção aqui. Dor elegante. Leminski disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Leminski disse, e a Zélia vai repetir pra você: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão, uma coroa ou coisa que os valha. $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra, por favor, por favor. Ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra, sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra, por favor, por favor. Ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra. Sofrer vai ser minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Leminski disse, e a Zélia repete aqui pra vocês: ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser minha última obra. Ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser minha última obra. Ela é tudo que me sobra, ela é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última obra. Do elegante, Itamar Assunção. É, agora vou disparar um sample de Caixito Lopes. Now, a old sample I used to play here Maybe with Pipax, we already made this one. Rocks, Kid Rock Tribe, sure. Surely, yes. Jantabasi is a bass line. You surely will love this bass line. And you surely will get the idea. It's just two chords, A minor and sus, A bemol sus, diminished. Brother lá de Curitiba, que eu conheci aqui, tá ligado? Que ele já morou em Recife. É o Sérgio Pena, salve aí, Sérgio Pena. Você só não pode falar mal da sua terra hoje, viu, Sérgio Pena? Ele é de Curitiba, mas ele fica falando mal de Curitiba. Pode não, viu, cara? Todo mundo riu aqui, cara. Fala, bicho. E aí, manda um solão aí, Pena. Aí, ó, Pipax e Pena na mesma sala. Aí, ele botou assim, ó. Paulinha, ele botou aqui no chat, terra de merda, que isso, rapaz? Só tem... que isso? Não. Tem uma galera que se salva, você, um monte de gente aí, tá ligado? Pera aí, pô. Então, meu bom, mas você tá aqui em Cachoeira agora, na praça aqui da 25, da Rua 25, ao lado do Rio Paraguaçu. Beleza, vamos dar uma pausa aqui. We take a break and maybe come back. Valeu mesmo. É isso aí. Follow the night. Bom dia para Pipax do Japão, cara. Você já tomou café? Have you ate your breakfast? O cara já tá em... Que dia amanhã é? O cara já tá no dia 8 já de janeiro. You already in 8th January. Many thanks. We'll take a break now here. Thank you.